cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Oh, oh, oh, oh, oh. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em Senhor, e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra, toda a terra. Temos a vitória e nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Oh, oh, oh. Queremos o teu nome engrandecer. Nessa hora, levante as suas mãos ao Senhor, feche os seus olhos. Senhor, o quanto nós somos gratos a Ti, Jesus. O que seria de nós sem o Senhor, oh Deus, sem a Tua mão? Senhor Deus, que é grande, que é poderoso, que é soberano, que é santo, que é lindo, que é maravilhoso. Olhe para Ele nessa noite. E aí onde você está, adore-o, adore-o. Se dê a Ele. Se dê a Ele nessa noite. Jesus, Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus, queremos o teu nome engrandecer, o nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Jesus, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua vida. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és Senhor, só tu és Jesus, só tu és Jesus, Deus soberano, Deus poderoso, que está sentado acima de todo principado e potestade. Oh, quem não te louvará, Senhor? Quem não te adorará, Senhor? Oh, quem não dobrará os joelhos diante de ti, Jesus? Oh, por isso eu te adoro, Senhor. Por isso eu te adoro, Jesus. Oh, por isso eu levanto o teu nome. Eu levanto o teu nome. Oh, sobre todo nome, Jesus, Jesus. Deus eterno, Jesus, Jesus, só tu és Jesus, só tu és Jesus. Nós levantamos o teu nome nesta noite, Senhor. Aleluia.